Independência periférica, membros da perifa, problema social. Há muito tempo no caminho, vários caindo no destino, pulando em correnteza, dando chance pro inimigo. Sistema te falindo, depois de um tempo a correnteza para e vem a queda d'água. Difícil suportar a queda que cê mesmo planejou. Cê vai colher o que plantou. Desigualdade é mato, na contramão conto meus passos. A resistência tá com nós, tá comigo, tá com os aliados. Que resistiu os bombardeios e não foram de embalo. Com o sistema podre e falho, é ver pra quê? Hipocrisia na TV, ocultando informação. Desgasto da nação, me soltou uma rock que custa mais de 1 milhão. Milhões, milhões, financiando guerra, nação contra nação. E o povo tá esquecido, nas ruas pede abrigo. Albergues lotados, falta verbas do estado tão escasso. Governante falho, fazendo o povo de otário. E nos asilos idosos perdendo seu cartão, porque o filho assumiu sua mansão por dinheiro. Por fama, foi executado pela ganância. Desigualdade gera revolta, revolta gera ambição. Quadrilha organizada invadindo condomínios e mansão. É tanta fome que o governo vem, nos ignora. O governo passa um pano e o dinheiro joga fora. Fora, e o governo joga fora. Fora. Achando é que eu sou santo, pelo menos não roubo de pobre com fratura em pranto. Os caneta e papel, meu Deus do céu, julgar a alma corrompida. Não me dê força, estou pro de franca com cabeça de político bandido. Político é o Robin Hood invertido, que rouba dos pobres pra dar pros ecos. Vida do crime, 4 anos eleito, comprando voto por fora. E eu pobre, bolsa auxílio, vale transporte, bolsa escola. São aproximadamente 600 mil de salário, se matando na hora extra só pra ganhar carga horária. Luz e água, mano, hoje tá complicado. Ou será que devo usar 9 de modo mais fácil? Se os gambés chegar, vou ter que trocar na cena. Estante de tiro, treina tiro, esse é o esquema. Não, o caixão lacrado jamais pro sistema que jaz. Na minha vida mando eu, mano, se entregar o jamais. O gigante é um canhão e destruição total na consciência. Mundo do crime, mal, mal. Brasileiro, braço forte, a mão amiga é um fuzil. Tendo o juro mais alto do mundo, é só no país Brasil. A dignidade como administrador saiu por Lully. Sem consequência pagado como pecado, surgiu de um míssil. E eu sou brasileiro e não desisto nunca, vivendo entre desigualdade com esses filhos da puta. É toda fome que o governo vem, nos ignora. O governo passa um pano e o dinheiro joga fora. Fora, e o governo joga fora. Fora. É tanta fome que o governo vem, nos ignora. O governo passa um pano e o dinheiro joga fora. Fora, e o governo joga fora.